Os ouvintes mais atentos do Caso Fazem, Caso Tocam, não estranhariam se nós fôssemos falar hoje sobre Mulher Enfedada. Enfim, uma banda que passou Boba Nova já há alguns anos, não muito tarde, mas recentemente foi repescado pela Universal para até fazer uma coletânea e novas versões. E também não estranhariam aqueles que acompanhavam já há alguns anos aqui também o Sons da Pátria, que falássemos hoje de O Caso Épico. Mas épico é de facto o termo certo para hoje designarmos aqui aquilo que é o destaque. Vai dar concertos ao longo das FNACs, que é hoje uma porta da música e da apresentação de vários estilos musicais. E hoje temos connosco a Anabela Duarte, que efetivamente nos vai dizer logo à partida uma coisa. O que é que foi um devaneio? Foi o tempo que passou no Ocaso Épico e no Mulher Enfedada, ou é agora esta altura que vai buscar algo de muito mais clássico? Um devaneio, essa é boa. Um devaneio, acho que não foi nenhuma dessas coisas. Foi uma provocação, antes de mais. Eu sou uma pessoa muito séria, não é? Não tenho assim devaneios. Foi uma provocação que quiseram fazer. Não sou viúva alegre. Portanto, quer dizer, tenho as minhas alegrias, não é? E os meus desamores, como toda a gente, mas realmente, neste momento, a minha grande paixão é isto que estou a fazer, não é? Que já vem desde o ano passado, aliás, já vem desde há muitos anos, não é? Exatamente. Mas que só agora consegui registar e mostrar ao público em geral, não é? Porque, pronto, este meio também do lírico, da música clássica, também é um meio também não tão mainstream, não é? Não é, não é tão comercial, não é assim? E, portanto, o que eu quero fazer pronto, é dedicar-me a isto, mas de alguma maneira também modernizar algumas coisas nesta área, normalmente, com a minha intervenção, não é? Que não podia ser de outra maneira, porque eu não sou uma cantora que vem da tradição clássica, não é? Do canto. E, portanto, só posso ter ideias e fazer de uma maneira nova e moderna, não é? Portanto, é isso que eu tenciono fazer. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Registrar antes de mais o agrado, a disponibilidade que teve para falar connosco. Olá, muito bom dia. Muito obrigada, bom dia. Ora bem, toda a gente se lembra de Mulher Enfedada, Agora, e que queremos que não, o Zubi Zabanovi é um hino, é um hino a quem gostou muito da vossa carreira, não é? Ainda que podemos designá-la um pouco de efêmera, não? Quer dizer, com os Meirifes, não é? Refere-se aos Exatamente, Meirifes. exatamente, sim, e então usa o caso épico. Aliás, há um Sim. terceiro grupo onde pertenceu que eu, sinceramente, não conheço, mas que eram os Bye Bye, se não me engano, não é? As Bye Bye Lolita Girls, sim. Exatamente, Sim. foi algo Que era de Jorge Ferraz Martins, que tem um novo álbum também agora. Sim, esses foram todos projetos. Bye Bye foram uma coisa mesmo muito, muito curta, mas foi mais uma participação minha num projeto que não era meu, não é? Como os Ocaso Épico, não é? Pronto, mas os Ocaso Épico sempre foi, digamos que foi o grupo da minha adolescência, não é? Foi onde eu comecei a cantar propriamente, não é? Portanto, tem um outro peso também no meu percurso. E pronto, e eram tudo grupos de um certo underground, não é? Da altura, e que pronto, e que agora tiveram repercussões também agora, e que também influenciaram muitos grupos que agora também estão a fazer coisas com base no folclore e na música portuguesa, não é? E no fado, pronto, e com roupagens mais rock, não é? Mais associadas a esta fusão entre rock e fado. E o Ocaso Épico nisso era uma, não é? A matriz. Pronto, e os Meleirifes da Adá foi realmente o grupo onde eu estive mais tempo, em que fiz mais trabalhos, não é? Tivemos discos editados, vários discos, embora não muitos, mas também, de certo modo, 4 anos, foi o tempo que nos aguentámos juntos, não foi, não é assim, tão pouco tempo, e foi um 4 anos muito intensos, não é? E marcados, portanto, o que faz com que hoje em dia pessoas que não viveram essa época sabem quem é, mas que não seja, como há pouco disse, Zubi Zabanovi, não é? Pois, pronto, e marcou aquela época também dos anos 80, não é? Que está sempre a ser renovada e sempre a ser reciclada, digamos, e não é? Agora ultimamente tem falado muito também nessa época, portanto, acho que nesse campo, nessa área, os Meirifes marcaram um território, não é? E, portanto, não considero nada de devaneios. se forem devaneios, é num sentido muito positivo. Exatamente. De algo criativo, não é? Foi assim mesmo que quisemos designá-lo. Acima de tudo, por uma coisa, este o aspecto lírico já vinha nessa altura ou despertou? Eu sei que formou-se em antropologia, neste momento é doutoranda em literatura. Sim. Foi aí que despertou também o prazer pelo lirismo? Sim, nessa altura eu também comecei a ter aulas de canto, não é? Na altura dos Meirifes, por acaso com um professor particular nessa altura, e com uma senhora ligada à música contemporânea. E comecei a ter aulas de canto e há um disco até, acho que é no segundo, que até canto uma coisa do Bério, que já tem uma certa tonalidade lírica, e que é o Luciniella, que é uma das canções de um ciclo de canções folclóricas do Bério. E já cantava uma delas. Portanto, ficou-me sempre, tinha sempre esse gosto por essa área. E pronto, e à medida que fui tendo aulas de canto, fui também, não é? Fui incentivando e desenvolvendo a minha própria maneira de cantar, não é? E fui cada vez mais informando-me sobre o repertório, não é? E fui, pronto, fui desenvolvendo cada vez mais, e pronto, até chegar aqui, não é? Este é o fruto do trabalho também de muitos anos, não é? É um trabalho de amadurecimento. Portanto, acho que neste momento que estou a solo, não é? Já há uns largos anos, faz todo o sentido, até porque ano passado também editei um disco já também, já a caminhar para esta área, não é? Que era um disco também com piano, com canções cortadas do Rizian, e pronto, e este disco já vinha também a trabalhar há alguns tempos, há alguns anos, e este autor, sobretudo, não é? Também falou de um período em que eu estive em Itália a estudar, e fiz alguns concertos também, e portanto, mas isso foi tudo coisas que eu fiz, paralelas, coisas que entretanto fui fazendo aqui, não é? Algumas mais ligadas talvez à música pop, e que nunca vieram, digamos que nunca vieram à superfície, não é? Fiz sempre num meio sempre muito mais um bocado longe da faixa da franja do público que me costumava conhecer, não é? Dessas áreas mais do pop e do rock. E portanto agora com este disco, digamos que despimos o véu, não é? E estamos cá com toda a força. É isso que eu pretendo fazer. Deixa-me recuar só num aspecto interessante também, até para alguém que possa não saber. Há precisamente 20 anos lançava um disco no universo do fado, portanto, Lisbona, portanto, é o Lisboa em árabe. Foi também uma incursão que teve para o fado, foi uma área que tinha gosto pessoal em explorar também. Sim, tipo, foi uma área que eu tive muito gosto pessoal também. Os Meleirifes, digamos que já englobavam estas vertentes todas, né? Porque os próprios Meleirifes também eram isso, é um laboratório de várias acrobacias, não é? Nós temos aqui connosco também a Naifa, não é? E muitos projetos que hoje em dia existem, como por exemplo de facto a Naifa, da Ascariata, se for recuarmos aos anos 80 já existiam, portanto, com as suas virtudes, portanto, havia várias bandas que inovaram nos anos 80, como terá acontecido nos anos 70 e nos 60 antes também. Mas a Naifa tem mais influências propriamente dos Ocaso Épico do que propriamente dos Meleirifes. Eles foram beber até porque alguns elementos deles tiveram diretamente em contacto com elementos dos Ocaso Épico. Portanto, já foram, os Ocaso Épico já é anterior ainda aos Meleirifes, está a ver? Ainda é anterior. Portanto, há tudo já, aqui. Já sou do tempo. Pois, já é do lado do tempo. Eu já não me lembro disso que fizemos uma entrevista, mas eu já não me lembro a entrevista que fizemos aí nessa altura. Exatamente. Pois, já foi há tanto tempo, veja lá. Mas, quer dizer, nós continuamos live and kicking, não é? Como se costuma dizer. Exato. E fazer sempre coisas diferentes e tentar fazer sempre melhor. Mas a verdade é que realmente nessa altura já despontavam uma série de coisas que agora aparecem, não é? Eu não sei, isto é capaz de ser um bocado cíclico, não é? Estas coisas da música a ser um bocado cíclico, vai-se sempre encontrando coisas mais atrás, não é? Que depois não vão servir mais à frente. Estamos sempre a buscar coisas ao passado e a renová-las no presente e a transportá-las para o futuro. Portanto, há esta ligação de gerações, não é? E acho interessante e acho que as coisas não se esqueçam, que não, é bom que se lembrem, não é? Essas coisas, porque é isso que faz, que nos dá a nossa identidade, não é? Enquanto músicos portugueses, não é? E enquanto portugueses até. E pronto, mas eu ia dizer que nos Meleirifes, pronto, à parte de tudo isto, os Meleirifes já englobavam esta diversidade toda de estilos, não é? De géneros. Portanto, o que fizemos, o que fazemos nesta altura, somente o Rebelo e eu, não é? Porque somos as pessoas que continuamos a fazer coisas na música, é encaminhar-nos para Alguns, por exemplo, no Geneiri já fazíamos o fado, não é? Que depois eu quase, quando estava a sair do Geneiri, fiz um disco a sol, foi o primeiro meu disco a sol, foi esse de fado, o Lisboná, que pronto, também já tinha a ideia de renovar o fado naquela altura, ter uma imagem diferente dentro do mundo também fadista, não é? Ter uma atitude um bocado diferente dentro do fado, que depois veio ser agora recuperado para esta nova onda do fado novo, não é? E portanto esse disco foi, nesta digamos, feliz onda. Nesta feliz onda de sim, e pronto, quer dizer, e acho, quer dizer, que as coisas já estavam todas ali em embrião, uhum, e agora se desenvolvem plenamente, até porque já há mais meios, o marketing já é diferente das coisas, uhum, não é? Já há mais gente a apostar e a investir dinheiro nessas coisas, não é? Porque é importante o investimento nas coisas para elas poderem desabrochar, não é? E penso de, pronto, e também no lírico, também nessa altura, também, como eu já falei, fazemos uma canção do Berry também ligada ao lírico. Portanto, os Meirifes nessa altura estavam ligadas a muitas áreas, porque até estavam ligadas a pessoas das belas artes, portanto havia ali era uma espécie de centro artístico, não é? Em que todos nós dávamos asas à nossa imaginação. Foi um alfombre. Pois, quer dizer, e nesta altura, pronto, eu peguei no fado, depois fiz alguns projetos a sol também na música rock, e também com algumas versões dos Mulherif na altura, que deu lugar ao meu disco de Lito. Um disco que tem 9 anos, de Lito, entretanto andou também pelo Horizonte Basta, não é? Um Horizonte Basta de Poesia, uhum, portanto também estava no universo da poesia. Sutilmente, isto em 91... Uhum. Portanto, não se diga que a Anabela Duarte andou parada, portanto, andou a tratar também, uhum, de formação, como dissemos há pouco, em antropologia, não é? Neste momento está a fazer uma tese de doutoramento também. Sim, estou a trabalhar em... É uma pessoa irrequieta, Anabela? Não, eu sou uma pessoa muito ávida de conhecer, de, uhum, conhecimento. E realmente não posso estar quieta, preciso estar sempre a funcionar em qualquer coisa, não é? Uhum. E às vezes também as nossas opções artísticas ou outras também nos vêm, também têm a ver com as circunstâncias, na altura que estamos a viver. Se calhar se me tivessem dado mais apoio na área do lírico, já tinha começado há muito mais tempo a fazer coisas, não era? Mas como também não há tanto apoio nessa área, e nunca tive tanto apoio nessa área, tive que ir fazendo outras, não é? E pronto, mas todas as coisas que fiz bem, fiz com qualidade, e pronto, e tiveram o seu lugar. E pronto, é assim a vida, não é? Oh, Estamos chegados aqui, depois do 2006, que falou há pouco, do Machine Lyric, estamos chegados a este La Luna. La Luna, porque curiosamente há muito disco nesta área com o nome La Luna, é mística. Eu sei que há La Luna, um filme de Bertolucci, que é La Luna, que é um filme até muito bom, e que aborda muito este universo da Lua. Aliás, que o protagonista também é uma cantora lírica e aborda muito este universo transgressor, um bocado das relações pessoais, não é? Interpessoais, e mesmo das relações entre mãe e filho, não é? Há ali uma espécie de relação incestuosa, quase, mas muito sempre no âmbito de, quer dizer, não de facto, não é? Era uma relação de facto incestuosa, mas ali há um universo poético à volta deste tipo de relações mais transgressivas. E a Lua tem esse lado, não é? A Lua tem esse lado de pisar o risco, não é? Tem esse lado de encantamento e que vive um bocadinho fora do tempo real das coisas, não é? E nesse lado é o lado da imaginação, não é? Digamos. E parece-me, para este disco, parece-me era esse transporte, não é? Sair um bocado daquilo, da terra, das coisas práticas, um bocado, não é? De que temos que lidar todos os dias. Nesse sentido, digamos que eu vejo aí mais o campo da arte, não é? E ligar, fazer essa ligação à arte e à Lua, acho que é uma ligação completamente a 100%, e daí o título, e acho que é um título engraçado. Mas realmente há muitas coisas que La Luna não é... Em termos de discos, estou-me a recordar, pelo menos, o álbum da Sarah Brightman também La Luna. Ah, exatamente. Uhum. Eu, por acaso, eu só depois de ter posto o disco no novo é que soube. Se calhar tinha pensado duas vezes. Não me digas. São duas. É sinal que não só a Anabela tem um gosto, como outros tiveram de si. E provavelmente haverá outros que o farão a seguir. Claro. Mas pronto, mas a Sarah Brightman não é essencialmente uma cantora que eu me identifico muito, não é? Daí o meu distanciamento. Mas pelos vistos, em termos lunares, ela também deve ter algum apego. Provavelmente. Sim. Rimanesser al planeta. Se ti fuochi, mi scomego. Se ti fuochi, tutti, tutti quanti, e mezza volta io davanti, a capisso, il ma guarda, e mezza volta io davanti, a capisso, il ma guarda, il ma guarda, il ma guarda. Ora bem, perante aqui este disco, que tem 22 Sim. faixas, um disco como a maneira de chegar a um público, disse há pouco, e bem que não é uma música mainstream, mas a vontade de inovar também faz com que as pessoas estejam mais atentas e mais alertas a este tipo de musical. Já aqui dissemos o mesmo em relação a jazz, a falar com, também com convidados a propósito do In Jazz há cerca de 3 meses, e o que interessa também é inovar e com isto cativar outros públicos, não é? E com estamos a falar de crianças, estamos a falar de pessoas que habitualmente não ouviriam. Pois. E com isto vai fazer uma turnê pelas FNACs para apresentar este disco. Sim, sim, vamos agora fazer o lançamento nas FNACs. Qual é a sua expectativa nessas salinhas tão engraçadas que a FNAC em bom tempo lançou? Pois, não, a minha expectativa é, pronto, é começar realmente a fazer a tarimba, não é? Porque isto precisa de rodagem, estas coisas, não é? Como tudo, não é? Mas então esta área é uma área que eu não tenho assim tanta rodagem quanto isso, em termos práticos, concertos frequentes, não é? E isto, digamos que essa nova vai colmatar essa falta talvez de alguma experiência, não é, nesse campo, e vai ser, digamos, o início dos meus concertos nesta área e pronto. E por outro lado, é sempre um prazer estar na FNAC e nas FNACs a fazer isto, porque vão sempre pessoas que gostam normalmente do nosso trabalho e têm a oportunidade de ouvir ali em primeira mão, não é? E acho que isso, e é sempre aquele impacto de fazer 6 ou 7 músicas, não é? Não estamos ali a fazer um concerto inteiro, estamos a dar, digamos, um cheirinho daquilo que pode ser um verdadeiro concerto, não é? E eu gosto sempre de fazer muitas das apresentações. Mas é o cheirinho que permite, por exemplo, nesse dia, vender discos. Sim, claro, eu espero que sim. É uma coisa engraçada. Claro. Já tivemos várias... É o objetivo, não é? De ter as coisas ali à mão, não é? Exatamente. Temos ali, estamos a apresentar, digamos... A falar com outros projetos, que há aqui passaram em conversa, nos dizem que normalmente nessas apresentações da FNAC, e passa a publicidade, normalmente o disco esgota. Ah, é? Ah, isso é ótimo. Pronto, vamos. Sim. Vamos fazer ótimo, aqui a nossa forcinha também para que isso aconteça. Que se esgote também. É bom sinal. Era bom. Mas, final. Pegando neste lado, Nuno, agora falando do disco, e até porque disse há pouco que esteve em Itália, portanto, daí sim, provavelmente essa escolha por Bellini, Donizetti, claro, e Rossini. Claro, exatamente. É de tal maneira, achou de tal maneira aqui um ponto de ligação entre ambos, não é, entre os três, que ao pôr aqui 2 temas de Mozart, acabou por pôr como extras. Sim, pois, exato. Exatamente, porque não faziam parte, digamos, do bolo, não é? Do centro, do foco central do disco, não é? Que são realmente os autores italianos. Que empatia encontrou entre estes três autores, para além da nacionalidade? Foram autores que eu sempre estudei desde há longos anos, não é? Sempre ligados à ópera, não é? Porque são autores, sobretudo, compositores de ópera. Mas são autores que no tempo deles também eram uma espécie de outsiders, não era? No século XIX estavam ligados ao romantismo, ao tempo do nacionalismo e do ressurgimento italiano, portanto havia neles uma vontade de pôr a música italiana à frente também, não é? E de alguma maneira também fazer com que a música deles servisse de espírito de união entre os próprios italianos, não é? Porque nessa altura a Itália estava repartida em vários estados, não é, separados, e depois teve a invasão dos austríacos e aquela coisa, e a música era um veículo também de unificar, digamos, as pessoas, não é, e unificar a própria Itália, e os autores tinham consciência disso, não é, e por isso é que estas canções todas que aparecem no disco têm um cunho popular, porque eles iam buscar também as raízes e as tradições da música italiana popular e incorporá-las num discurso e numa música um bocadinho mais elaborada, não é? E pronto, e de algum modo compor através de temas populares canções eruditas, não é? Uhum. E o disco oscila entre este tom popular e o tom erudito por causa disso mesmo. E por outro lado, estas canções também eram também já uma espécie de laboratório onde eles também começavam a construir já os germes daquilo que depois seria iria ser levado à cena em ópera, não é? Portanto, eram já canções, muitas delas tinham já o fit de o objetivo de depois serem alargadas e mais desenvolvidas, mas com os mesmos temas, às vezes musicais, não é? E, portanto, eu acho que este universo fascinou-me por causa disto tudo, não é? Porque, no fundo, estes autores também, no tempo deles, estão a inovar, não é? E faz todo o sentido que eu pegue neles e agora os cante e os interprete. Há pouco também que, de facto, havia aqui um público muito específico para este tipo de disco e de espetáculo, mas, por sua vez, também tem felizmente, o reverso da medalha positivo, que é a possibilidade de também ser potencialmente internacional muito mais fácil. Pois, se bem que também nesta área há pessoas já com uma larga experiência a cantar coisas destas, não é? Sim, mas também há aqueles atentos que estão sempre à espera de qualquer coisa de novo. Claro, sim. Mas também, pronto, claro que internacionalmente, até pela questão da língua, não é? E este é um repertório clássico, é isso que é uma das coisas boas. E não só, hoje em dia também se vai a todo lado com repertório, às vezes, o mais, não é, o mais nacionalista possível, não é? Mas este tipo de repertório mais cosmopolita na música clássica, quer dizer, é realmente um repertório que atinge todo o mundo, não é? Porque em todo lado se fazem festivais, fazem concertos dedicados a isso, e a língua não é nunca um impedimento, não é? E, portanto, isso torna mais realmente internacional ou a internacionalização de um tipo de repertório destes mais fácil. Por outro lado, também, quer dizer, há um leque muito maior de concorrência, não é? Portanto, também as coisas não são nada fáceis assim, não é? Mas eu não tenho medo da concorrência. Permite-nos aperfeiçoar também. Sim, e permite-nos aperfeiçoar, exatamente, e pôr-nos em comparação com os melhores, não é? E isso para nós também só pode ser um incentivo para desenvolvermos e melhorarmos cada vez mais. Acima de tudo, é preciso ver as coisas sempre desse prisma. É sempre claro. Uma oportunidade. Exatamente, é sempre uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Tudo o que a gente põe cá fora e mostra aos outros é sempre uma oportunidade, não é? E somente quem eu tendo interesse nesta área, claro que um disco destes é sempre um cartão de visita, não é? Para todo este mundo. E é isso que eu tenciono fazer. E foi esse também o objetivo, não é? Sair um pouco da sombra onde eu estava nesta área. E pronto, e pôr o trabalho cá fora para poder ter mais trabalho, não é? E para poder fazer mais coisas nesta área. Ora bem, em espetáculo temos a Anabel Duarte e os Tocadores Exultantes. Uhum. Ora bem, logo o aspecto de que exultantes, de alegria, não é? Sim. Explique-me lá quem são estes tocadores. Estes tocadores é assim... Eu estava a tentar, estava a elaborar, a criar a ideia deste espetáculo ao vivo, não é? Porque diz que ele já estava feito, não é? Acabado. E então surgiu-me esta ideia, realmente, e por isso aparece o Mozart como extra tracks no disco, porque, pronto, é um autor já que eu estou a estudar muito profundamente, e para além de ter estudado os Rossinis, e tem muito a ver com Rossini, também Mozart, o Rossini era um apaixonado de Mozart, portanto, estas áreas, todos estes autores, também na vida deles, também tinham muita admiração uns pelos outros. E surgiu-me esta ideia de juntar, pronto, fazer uma primeira parte no espetáculo de apresentação, onde iria fazer estas canções, não é, com piano, e com o Jan Mikostumov, que tem sempre acompanhado muitíssimo bem, e na segunda parte, então, fazer Mozart, mas como fazer Mozart com o piano novamente? Não tinha assim tanta piada, e pronto, e voltávamos outra vez à mesma formação, não é, que já o ano passado fiz o Kurt Weill e com o Boris Vian, também com o piano, então tentei fazer uma coisa diferente, imaginar uma coisa diferente. Por isto ao vivo, surgiu uma ideia de realmente arranjar um quinteto de cordas, um pequeno agrupamento de câmara, para fazer Mozart. E então, pronto, a ideia foi para a frente, consegui falar com pessoas, consegui chegar, pronto, a um entendimento com alguns músicos, com o Máximo Mazzeo, que tem a Orquestra Divino Sospiro, que inicialmente era para ser feita com essa orquestra, mas pronto, como é muita gente, era difícil em termos logísticos, não é, de pôr isto na prática em pé, e optámos por, pronto, e com a ajuda dele, fazer um agrupamento menor, não é, são sete músicos, e um quinteto de cordas e um oboé e piano também, o Jan também toca, e fazer Mozart assim, com este pequeno agrupamento de câmara, que é, digamos, a nossa orquestra no fosso, quando apresentarmos agora este espetáculo vivo. E quer dizer, correu bem, tem corrido bem, temos ensaiado. E pronto, e as coisas estão-se a encaminhar para a gente depois do verão realmente assentarmos uma coisa como deve ser, e pronto, com esta ideia inicial, e se possível com o mise-en-scène vamos tentar também ter alguém que nos faça a parte de cenográfica. E vamos fazer Mozart, vamos fazer, são as áreas antigas, não é? São as áreas antigas de Mozart que se coadunam mais com o tipo de formação que temos, não é? Porque normalmente Mozart requer uma orquestra clássica, que são umas cinquentenas, não sei se diz cinquentena de músicos, não é? E nós, com uma formação muito menor, temos que escolher muito criteriosamente que peças vamos interpretar, não é? Por uma questão de fidelidade ao próprio compositor. E pronto, e acho que conseguimos e que agora queremos por isso ao vivo fazer a prova de novo, não é ao vivo, porque o público depois é que será sempre o nosso principal crítico, não é? Agora, sobre este disco, eu li, curiosamente, no dia do meu aniversário, de onde sou, passo a publicidade também, normalmente o jornal, gosto de ler o Diário de Notícias, e foi onde descobri o La Luna, uma vez que, sei que foi no dia 13, porque é o dia que faço o ano, e reparei nisso. E, portanto, fizeram-lhe aqui uma excelente crítica ao álbum, que é merecida. Sim. E onde você dizia assim, quem sou eu para dizer que não, se surgir uma coisa que me interesse? Portanto, é uma pessoa sempre alerta a tudo que venha de novo e também incute neste disco, de facto, esse carisma. Claro, porque, quer dizer, temos que estar abertos a projetos novos, não é? Já não faz sentido as pessoas fecharem-se nos seus cubículos, no seu bairrinho, não é? E estar fechado ao que acontece à volta, não é? E eu tenho sempre interesse em, quer dizer, mesmo que... Ele, por acaso, quando me entrevistou essa entrevista, ele referia-se nessa pergunta... pronto, já pessoas desta área do lírico, não é? Eu referia-se se realmente houvesse alguma proposta interessante, se eu aceitaria, ou claro, só posso dizer que todas as propostas interessantes são sempre aceitáveis logo de início, não é? Agora é uma questão depois as pessoas, nós vemos que possibilidades temos nós de poder aceitar, não é? Não só por gosto, mas também em termos vocais, não é? Porque não se pode aceitar tudo, tem que se ter cuidados com o nosso instrumento, não é? No meu caso é a voz. Exato. Mas tudo deixa sempre as coisas todas em aberto, não é? Não fecho portas logo à entrada, não é? As portas estão abertas e depois a gente vai deixando entrar e ver o que é que, na altura, a nós nos poderá fazer melhor, e o que nos poderá fazer melhor a nós só pode fazer melhor aos outros, não é? Porque eu penso que isso é a lei da nossa vivência saudável. Fazer coisas a contragosto nunca dará bons resultados. Resta-nos só agradecer a abertura de portas que nos fez para falarmos. Obrigada, eu também. Desejar-lhe boa sorte para as FNACs, boa sorte também para a venda deste disco. Sim, e de certo que teremos mais oportunidades para voltarmos a falar, com certeza. Assim tenho essa disponibilidade. Ah, está bem, espero que sim. Anabela, muito obrigado por tudo e boa sorte. Muito obrigada, boa sorte também. Obrigado. Obrigada. Oh.